Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24, 42: "Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor." Música.